Cheiro 77, página 733, capítulo 53, condenada. A hospedeira da batedora chamava-se Graciosa, um nome elegante, delicado e feminino. Graciosa, na minha opinião, tão desajustado quanto o tamanho dela. Era o mesmo que chamar fofinho a um pitbull. Graciosa era tão faladora como a batedora e igualmente respingona. Têm de me dar um desconto por não conseguir estar calada, insistia ela, sem nos facultar qualquer outra opção. Passei estes anos a gritar ao longe e nunca tive voz própria. Há imensa coisa acumulada que agora tenho de deitar cá para fora. A sorte que tínhamos. Quase ficava contente por estar prestes a partir. Em resposta à pergunta que já tinha feito a mim própria, não, o novo espírito atrás do rosto não o tornava menos repugnante, até porque ele acabava por não ser muito diferente. É por isso que nós não gostamos de vocês, dizia-me Graciosa, naquela primeira noite, descurando o tempo verbal e o pronome pessoal. Quando ela percebeu que tu ouvias a Melanie, tal como ela me ouvia a mim, ficou aterrada. Pensou que te podias aperceber disso. Eu era o seu segredo mais tenebroso e insondável. Uma gargalhada irritante. Ela não me conseguia fazer calar. Foi por isso que se alistou nos batedores, com a esperança de lidar melhor com os hospedeiros resistentes. Depois pediu para ser destacada para o teu serviço, com o objetivo de ir vendo como atuavas. Ela sentia inveja de ti. Não é patético? Queria ter a tua resistência. Para nós foi um abanão tremendo pensar que a Melanie tinha ganho. Mas parece que isso não chegou a acontecer. Acho que foste tu quem ganhou. Então, por que vieste para cá? Por que andas a ajudar os rebeldes? Expliquei-lhe, de má vontade, que Melanie e eu éramos amigas. Ela não gostou de ouvir isso. Porquê? Inquiriu. Ela é boa pessoa. Mas por que gosta ela de ti? Pela mesma razão. Ela está a dizer que é pela mesma razão. Graciosa resfolegou. Conseguiste fazer-lhe uma lavagem ao cérebro? Uau, ela é pior que a outra. Sim, concordei. Agora compreendo porque a batedora era tão horrorosa. Consegues imaginar o que é andar com isto sempre na cabeça? Mas o meu caso não era o único ponto de discórdia para a nova humana. Não têm um sítio melhor para viver do que estas grutas? Aqui dentro está tudo tão sujo. Talvez se consiga arranjar uma casa nas redondezas, não? O que queres dizer com isso de partilhar os quartos? Horários de trabalho? Não estou a perceber. Tenho de trabalhar? Parece-me que tu não estás a perceber. No dia seguinte, Jeb levara-a na excursão habitual, tentando explicar-lhe, com os dentes cerrados, a nossa forma de viver ali. Quando os dois passaram junto de mim, eu estava na cozinha a comer com Ian e Jamie. O olhar que me lançou perguntava-me frontalmente por que não tinha deixado Erin acabar com ela, enquanto ainda era uma opção. A excursão foi mais participada que a minha. Todos queriam assistir ao milagre com os seus próprios olhos. Para a maior parte das pessoas, parecia não ter importância que ela fosse difícil. Graciosa era bem-vinda. Mais do que bem-vinda. Senti de novo uns resquícios daquele ciúme amargo. Mas isso era um disparate. Ela representava a esperança e pertencia a este lugar, onde permaneceria muito tempo depois de eu já ter partido. Sortuda! Segredou Melanie com sarcasmo. Falar com Ian e Jamie sobre o que tinha acontecido não foi tão difícil e angustiante como imaginara. O facto é que eles pareciam totalmente submersos na ignorância, por diferentes motivos. Nenhum desconfiou que aquela novidade teria como reverso a minha partida. No caso de Jamie, eu percebia porquê. Ele tinha-nos aceite, a Mel e a mim, melhor do que qualquer outro. Como o pacote inegociável que éramos na realidade. O seu espírito jovem e aberto permitia-lhe abarcar a realidade da nossa personalidade dupla. lidava connosco como se fôssemos duas e não uma só pessoa. Para ele, Melanie estava ali, presente, e era real, tal como eu a via. Jamie não sentia a sua falta, porque a tinha consigo. Não via qualquer razão para nos separarmos. Em relação a Ian, eu não tinha a certeza, porque não dera por isso. Estaria demasiado obcecado com as potencialidades que tudo aquilo envolvia? Com as mudanças que se abriam à sociedade humana das grutas? Todos estavam impressionados por saber que, se fossem apanhados, o fim, isso já não teria qualquer efeito definitivo. Havia uma alternativa de retrocesso. Para ele, era natural que eu tivesse intervindo para salvar a batedora. Batia certo com o que conhecia da minha personalidade. Talvez não pensasse em qualquer outra coisa, além disto. Ou então, Ian não tivera oportunidade de ponderar sobre tudo isto e de descobrir a verdade que saltava à vista, antes de se ter distraído com outra coisa. Distraído e enfurecido. Devia tê-la matado há muitos anos, apregoava ele, enquanto arrumávamos as coisas para o raid. O meu raid derradeiro. Tentei não pensar no assunto. Não, a nossa mãe devia tê-lo afogado à nascença. Ele é teu irmão. Não percebo porque é que estás sempre a dizer isso. Estás a tentar deixar-me pior? Todos estavam danados com Kyle. Jared comprimia os lábios numa linha tensa de raiva e Jeb afagava a arma mais vezes do que era costume. Este ficara entusiasmado e decidira ir connosco neste raid histórico, acompanhando-me pela primeira vez desde que eu tinha ido para ali. O que mais o atraía era ver de perto a base dos vaivéns. Mas com Kyle a pôr a vida de toda a gente em perigo, ele sentia-se obrigado a ficar para o que desse e viesse. O facto de não fazer o que mais queria deixava-o desvairado. Andar atrelado àquela criatura, resmungava para os seus botões, passando de novo a mão pela coronha da carabina. O novo membro da sua comunidade não o deixava mais animado, a perder o gozo todo, e cuspiu para o chão. Todos sabíamos onde Kyle estava. Assim que ficara ao corrente da transformação mágica da batedora verme na graciosa humana, da noite para o dia, eclipsara-se de mansinho. Eu chegara a pensar que ele ia liderar a facção que reclamava a morte da batedora. Agora, eu andava sempre com o crio contentor aninhado nos braços e dormia um sono leve com a mão pousada na superfície macia. Mas Kyle não dera sinais da sua presença, o que levava Jeb a afrouxar a vigilância. Jared descobriu que o Jeep tinha desaparecido e foi Ian quem estabeleceu a relação entre as duas ausências. Ele foi à procura da Jodie, anunciou com um ar pesaroso o que mais podia ser. Esperança e desolação. Eu tinha trazido uma, Kyle a outra. Iria eu atraiçoá-los a todos antes de tirarem partido da esperança? Jared e Jeb queriam adiar o raid até sabermos se Kyle fora bem sucedido. Na melhor das hipóteses, ele demoraria 3 dias. Se a sua Jodie ainda vivesse no Oregon e se a conseguisse encontrar lá, havia outro lugar, outra gruta, onde nos podíamos refugiar. Um sítio muito mais pequeno e sem água, pelo que não dava para ficarmos lá muito tempo. Eles vacilavam entre as hipóteses de nos mudarmos ou aguardarmos. Mas eu estava com pressa. Já tinha reparado nos olhares dos outros, dirigidos ao contentor prateado que trazia nos braços. Ouviram os murmúrios. Quanto mais tempo mantivesse a batedora ali, maiores seriam as probabilidades de alguém a matar. Depois de conhecer Graciosa, tinha começado a conduer-me da batedora. Ela merecia uma nova vida com as flores, uma vida plácida e agradável. Ironicamente, foi Ian quem tomou o meu partido e ajudou a acelerar os preparativos do raid. Continuava sem perceber qual seria o desfecho. De qualquer modo, eu sentia-me reconhecida pelo seu contributo ao ajudar-me a convencer Jared de que havia tempo para ir e voltar antes de se tomar uma decisão sobre Kyle. E também lhe estava grata por ele voltar ao seu papel de guarda-costas. No que tocava ao criocontentor brilhante, sabia que era a pessoa mais digna de confiança, a única a quem o podia entregar se precisasse de usar os braços, a única que via uma vida a proteger no perfil do pequeno contentor, encarando-o como um amigo, algo que se podia amar. Ian era o melhor aliado que podia desejar. Nutria um reconhecimento enorme por ele. E também estava aliviada por o ver naquele alheamento que para já o salvava do sofrimento. Tínhamos de ser muito rápidos para o caso de Kyle deitar tudo a perder. Rumámos de novo a Phoenix, para uma das muitas comunidades que se estendiam a partir do centro. Em direção ao sudeste, na cidade de Mesa, havia uma grande base de vaivéns, rodeada de várias unidades de regeneração. Era o que eu queria, dar-lhes o mais que podia antes de partir. Se capturássemos um regenerador, talvez fosse possível preservar a sua memória no interior do corpo hospedeiro. Alguém que conhecesse todos os medicamentos e a sua finalidade. Alguém que identificasse os melhores acessos a reservas sem guardas. Doc iria adorar isso. Imaginava todas as questões que ele iria querer colocar-lhe. Primeiro, a base dos vaivéns. Tinha pena que Jeb perdesse esta aventura, mas ele iria dispor de muitas outras oportunidades no futuro. Embora fosse de noite, uma longa fila de naves, de nariz arrebitado, fazia a sua aproximação à terra, enquanto outras descolavam num movimento ininterrupto. Seguia ao volante da velha carrinha, com os outros na traseira. Ian, evidentemente, a tomar conta do contentor. Contornei a base, mantendo-me afastada da confusão do terminal local. Era fácil localizar as grandes naves interplanetárias, brilhantes e pintadas de branco. A sua descolagem era muito menos frequente que a das naves menores. Todas as que avistava estavam paradas e nenhuma parecia preparar-se para uma partida imediata. Existem letreiros em todas, informei os meus companheiros, ocultos atrás de mim. Agora, isto é importante. Evitem as naves que vão para os morcegos e, em particular, as das algas marinhas. O planeta delas fica apenas a um sistema daqui. Uma viagem de ida e volta dura apenas uma década e esse tempo é escasso. As flores são as mais longínquas. E os golfinhos, os ursos e as aranhas ficam a uma distância de um século, contando só com a viagem de ida. Enviem os contentores apenas para estes destinos. Conduzi devagar, aproximando-me das naves. Vai ser simples. Há uma grande variedade de veículos de entrega, pelo que será fácil passarmos despercebidos. Ah, estou a ver um caminhão de contentores. É exatamente igual ao que vimos no hospital, Jared. Está um homem ao lado, a tomar conta da mercadoria e a passá-la para um planador de carga. Ele vai descarregá-los. Aproximei-me ainda mais, à procura de uma boa perspectiva. Sim, nesta nave. Exatamente, na porta de carga que está aberta. Vou passar à volta e a seguir avanço quando o homem estiver no interior. Segui em frente, espreitando o que se passava pelo espelho retrovisor. Havia um letreiro luminoso junto à manga que ligava à frente da nave ao terminal. Ao ler as palavras de trás para a frente, sorri. Esta nave ia para o planeta das flores. Estava destinado que seria assim. Quando o homem se meteu no interior do avião, mudei lentamente de direção. Preparem-se, segredei. Enquanto avançava para a sombra projetada pela asa cilíndrica da enorme nave que se encontrava junto de nós, estávamos apenas a 3, 4 metros do caminhão dos contentores. Alguns técnicos trabalhavam junto à frente da nave do planeta das flores, enquanto outros permaneciam mais distantes na velha pista de descolagem. Eu Seria apenas uma outra silhueta no meio da noite. Desliguei o motor e saltei da carrinha, tentando adotar um ar descontraído, como se estivesse a trabalhar. Dei a volta e dirigi-me às traseiras, abrindo ligeiramente a porta. O contentor estava mesmo na borda, com o topo a emitir uma luz em vermelho mortiço, indicando que se encontrava cheio. Ergui-o com cuidado e fechei a porta.